as criaturas da noite, num voo calmo e pequeno, procuram luz aonde secar, peso de tanto sereno, os habitantes da noite passam na minha varanda, são viajantes querendo chegar antes dos raios de sorte. Espero chegar vendo os bichos sozinho na noite. Distração de quem quer esquecer o seu próprio destino. Me sinto triste de noite, atrás da luz que não acho. Sou viajante querendo chegar antes os raios de sorte. Espero chegar vendo os bichos sozinho na noite. Distração de quem quer esquecer o seu próprio destino. Me sinto triste.